Panorama Agrícola para 15 de setembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é 15 de setembro, de lua crescente, quarta-feira, e este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: não faça comparações, não diminua o seu próprio valor. Panorama Agrícola desta quarta-feira é especial. Além da dica de Simone Barrinho, você confere uma entrevista de Eonir Malgarese, Saberes do Campo. Aprenda com um produtor de mel do Alto Vale do Itajaí. Uma dica que pode mudar o seu dia. O óleo utilizado para fritar bolinhos não deve estar muito quente, pois os bolinhos precisam dourar lentamente para cozinhar por dentro. Simone Barrinho para o Panorama Agrícola. Paciência, cuidado, conhecimento e amor pelo que faz. Aprenda com um homem do campo. Aprenda na reportagem especial de hoje como o apicultor Paulo Mauerwerk trabalha com as abelhas. Isso há 38 anos. O trabalho é da jornalista Eonir Malgarese. Terra por mim amada, é por ti que bate o meu coração. Faz parte da nossa família, vamos dizer assim, né? Porque abelha para nós é tudo, né? Faz parte da nossa família, vamos dizer assim, né? Porque abelha para nós é tudo, né? No trabalho da jornalista Eonir Malgarese, você acompanha a voz do apicultor Paulo Mauerwerk, da cidade de Lontras, Alto Vale do Itajaí. Ele começa falando como decidiu trabalhar com as abelhas e investir na produção de mel. É, eu desde novo eu sempre gostei delas, porque meu pai sempre tinha um pouco de abelhas também. E eu gostei assim, mas depois aí vieram as africanas e as europeias foram eliminadas, não produziram mais, porque as africanas tomaram conta, né? E aí a gente fez um curso para saber certo como se trabalha com abelhas agressivas e deu certo, né? Então desde lá para cá nós sempre tivemos uma boa produção de mel. Pois é, o senhor está com quantas colmeias hoje, seu Paulo? Hoje eu não tenho mais tanta porque morreu muito no último ano. Eu devo estar com 100 e poucas ainda, mas eu já estava com 200 famílias. Mas devido a esses problemas aí que deu há 2 anos para cá, elas morreram muito, né? A gente não sabe até hoje o que deu, porque até parece que é um mistério isso aí. Se falou elas, muito, né, dessa morte elas, das abelhas, né? Elas, na verdade, eu acredito que não é morte. Elas ficam cada dia mais fracas dentro da colmeia e abandonam o mel, a cria nova que elas têm e vão embora. E você não vê a abelha morta. Então isso ali é um problema que nós já tivemos, anos atrás, outros problemas de doenças, como a cariose nos primeiros anos, que era terrível, mas isso deu para controlar. Mas essa ali a gente não sabe fazer o quê, porque elas estão ali, estão cada dia mais fracas e vão embora e deixam o alimento dentro da colmeia, está cheio de mel e de pólen. Não é falta de alimentação. Isso é um problema. Agora, lidar com a abelha precisa ser uma pessoa paciente, tem que ser muito cuidadosa, sim, né, seu Paulo? Sim, isso. O que que isso trouxe para a vida do senhor? Ah, eu sou assim, calmo desde quando eu comecei, né, porque eu levei muita ferroada na época. É mesmo, é? Isso é natural, mas eu sempre fui calmo, não deve se afobar, tem que ir com calma e tem que ir com jeito, tem que conhecer, tem que ter os conhecimentos, isso é importante, né? Por causa disso que a gente fez o curso antes de começar com a apicultura. Nós fizemos um curso de 1 ano na época, né? Todo fim de semana. Eram 50 aulas. 40 aulas teóricas e 20, 10 aulas práticas. Então, totalizando 200 horas aula, para começar com abelha, antes de começar. Aí nós começamos. Quer dizer, quem pensa que lidar com abelha é coisa fácil, que não precisa estudar, sim, está enganado, né, seu Paulo? Não, precisa ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. E esses conhecimentos eu passei para muitas pessoas, porque quando eu trabalhei na casa do Mel, uns anos atrás, quando eu era presidente, muitas pessoas vieram pedir informações. Então a gente sempre orientou pelo certo, pelo correto. Eu digo, olha, se você não tem conhecimento nenhum, não começa porque tu não vai dar certo. E a gente orientou daí. E o seu Eloy, que vocês todos conheceram, né? Ele passou para mim uma medalha em honra ao mérito, disse que eu sou merecedor disso. Eu, até quando ele me entregou isso, eu disse para ele, mas Eloy, eu acho que eu não mereço isso. Não, você merece muito mais, você trabalhou muito em benefício da apicultura, diz ele assim. Então muitas pessoas aqui, que são sócios na casa do Mel, eles vieram pedir informações, como é que se trabalha com abelha. E eu sempre digo assim, o que eu sei o outro também pode saber. Que tem pessoas que daí não querem passar o estudo para outra pessoa. Mas eu não sou... Não guardo conhecimento só para o senhor? Não, isso não. E o senhor tem a medalha ainda guardada? Tenho uma medalha grande, né? E o que representou essa medalha para o senhor? Ah, muito, né? Eu até, quando nós vamos ter no encontro ali, eu quero colocar ela, né? O Eloy disse, quando tem um curso ou um encontro de apicultores, vocês usam essas medalhas, né? E as floradas daqui são boas para o mel, seu Paulo? O mel daqui, ele tem fama? Tem. Isso não resta dúvida. É só vocês perguntar aos compradores que nós temos ali, que fazem exportação do mel, eles alegam que a nossa região tem o melhor mel. Porque o último ano ali teve um senhor de São Paulo, tem uma casa do mel, e ele disse que o mel daqui é muito bom, ele gostou muito do mel. Por que o senhor acha que o mel daqui é muito bom? É, eu não sei porquê, mas isso devido ao clima, à florada, né? Nós temos muitos problemas no inverno, porque é muito úmido aqui, mas no verão nós temos excelentes floradas na primavera e no verão, e isso dá um mel muito bom, muito gostoso. Então isso já muda a hora que chega aqui da Serra São Miguel para baixo, ali já muda, é bem diferente, o mel deles é um pouco mais escuro e outro aroma, outro paladar também. E o nosso aqui, muitos alegam porque aqui tem muitos vassourões, né? E isso não é em todo lugar que tem. E o mel de vassoura é muito bom, né? É muito bom o vassourão. E, então, isso tudo ajuda, né? Porque talvez tem outros climas aí também que são bons, mas o nosso clima aqui é muito bom para mel, nossa florada. Bem, seu Paulo, o senhor que já tem 38 anos dedicados à apicultura, que conselho o senhor deixa para os outros produtores que estão começando nessa atividade? Ah, isso a gente deixa um bom conselho para eles, porque antes de começar a meter a mão na massa, como se diz, né? Vai lá, faça um curso de apicultura e deixa se orientar, porque não começa por conta própria que não vai dar certo. Pode até às vezes dar certo, mas pode acontecer acidente também, que é muito fácil de acontecer para os novatos, né? E além do conhecimento? Tem que ter conhecimento e tem que ter vontade, né? Tem que ter. Eu sempre digo, tudo que você faz hoje, você tem que ter amor ao serviço, né? Você tem que amar o que tu faz, né? Senão, muitos vão ali, não, chama nome, isso não é comigo, porque negócio de chamar nome, aquelas coisas que são bravas, não sei o quê, começa a xingar. Não, isso não adianta, né? A abelha não gosta disso? Não, ela não gosta disso. E você tem que saber do que elas gostam, não é que você acha que tem que ser assim. Já se você vai no apiário ali de manhã, esquece de tomar banho com sabonete ou coisa semelhante, né? Porque não vai dar. Aí elas atacam, né? Elas não gostam de perfume? Nada, só cheiro natural, né? Porque eu sou acostumado, eu nem com sabonete eu não tomo, é só com sabão de coco, né? Que não tem cheiro, né? É um negócio mais natural, mas não com sabonete ou perfume, essas coisas, pode esquecer. Então, isso tudo são segredos que o apicultor tem que conhecer, né?